liga num domingo à tarde, tropeçando nas palavras, nem faz questão de chamar pra beber, e simplesmente quer que eu satisfaça. Se foi meia garrafa, a gente faz amor. Se passou da metade, o horário não permite dizer o que a gente faz. Ai, ai, ai, continua bebendo. Se eu finjo que eu não gosto, eu gosto demais. Eu adoro quando você chega com cheiro de amor e gosto de cerveja. Me provoca quase sem roupa. De vontade, o que tá faltando eu tiro com a boca. Ai, ai, ai. Até a cama amanhece sem roupa. Ai, ai, ai. Até a cama amanhece sem roupa. Meia garrafa, a gente faz amor. Se passou da metade, o horário não permite dizer o que a gente faz. Ai, ai, ai, continua bebendo. Se eu finjo que eu não gosto, eu gosto demais. Eu adoro quando você chega com cheiro de amor e gostinho de cerveja. Me provoca quase sem roupa. De vontade, o que tá faltando eu tiro com a boca. Ai, ai, ai. Até a cama amanhece sem roupa. Ai, ai, ai. Até a cama amanhece sem roupa.